Conversas Aleatórias. Emissão 50, Bodas de Ouro de Conversas Aleatórias, domingo, 29 de setembro de 2013, um dia histórico para o desporto em Portugal. Hoje manhã, João Sousa tornou-se no primeiro tenista português a conquistar um torneio ao mais alto nível, os chamados torneios ATP, em Kuala Lumpur, capital da Malásia. O vimaranense derrotou o francês Julien Benneteau por 2-6, 7-5 e 6-4. Após mais de duas horas de jogo, João Sousa ultrapassou assim o registro de Frederico Gil, que em 2010 tinha sido o primeiro, e até ontem, único tenista português a chegar a uma final num torneio, na altura no torneio do Estoril, ou Estoril Open, se quiserem. Perdeu contra o espanhol Alberto Montanhas. Hoje manhã, primeiro, João Sousa e Gol Louro Feira. Mas como é que é isso? Mas interromper esta entrada, a única entrada séria deste programa? O que eu vou dizer é muito mais sério. Hoje manhã, para nós. Para Portugal, para isso. Nós. E o que é que interessa? É Portugal ou Malásia? Eu vi o jogo hoje manhã, não foi hoje à noite. Ora, aí está. Pronto, 1-0. Eu vou reclamar. Está bem. Um livro está ali ao lado. Portanto, João Sousa, hoje manhã, primeiro... Primeiro, igualou o feito de Frederico Gil. 2 horas e tal mais tarde, superou e já entrou na história do ténis e até do desporto português. Depois disto tudo, depois da apresentação de todos estes factos, a única questão pertinente que se coloca é: mas que raio João Sousa estava a fazer na Malásia em vez de estar em Portugal a exercer o seu direito de voto ou votar nas urnas? Qual é a sua análise, Carlos Bonaparte? Bom, a minha análise será muito breve, aliás, até porque eu acho que este será, em princípio, segundo as minhas contas, o Conversas Aleatórias mais pequeno desde que eu tenho uma hora. Porque acho que ele fez muito bem. Se tinha algo mais importante que fazer do que votar, pois então que tenha feito. E o Joaquim Pereira, que dirá desta falha incrível do jogador português, que não votou e foi jogar ténis? Vejam lá, foi ganhar um torneio e ganhar de 100 e tal mil euros, 200 e tal mil euros. Vejam lá o que ele foi fazer. Foi ser útil para Portugal, porque, como nós estamos na crise, são mais os milhares que entram, penso eu. Para ele, não é para a gente. Penso eu. Mas entra, também entra sempre alguma coisa. Entra sempre alguma coisinha, o fisco deve ir buscar ali alguma coisa. Sim, a partir de 5 mil euros, de qualquer prémio, há sempre uma taxa de 5%, o que é? Pois. E depois mais outra. Os desgraçadinhos do Sporting Clube, Sporting Coimbrões, também não puderam ir votar. Porque o São Pedro lembrou-se de pôr no bueiro, na Madeira, quando eles iam jogar com o Camacha, que é isso. E não voltaram. E como não pôde haver jogo, devem estar a jogar, ou seria hoje que vão jogar. Hoje não há jogo. Mas eles disseram que era hoje. Será que é só amanhã? Vão estar 2 dias. Ou, eles não podem votar, não estão cá. Portanto, tanto para ser ontem, como para eles não interessa nada. Para o Camacha, que vão votar de manhã e ficam arrumados. E eles não podem fazer nada, e então podem fazer o jogo normalmente. Não é o facto de não virem votar que o país vai à falência. Apesar de já estar, não é? Como sabemos. Conclusão. Carlinhos, fala tu. Falo eu. Já falaste tanto. Já falaste tanto. Já falei. Já disse tu. Desde logo temos aqui bons exemplos, como pode ver. Desculpa. Foi ali um bocadinho abaixo que é o que estava ali, do futebol. Os ouvintes podem agora verificar que temos aqui bons exemplos. Ao contrário. Não está aqui, não há mais nada aqui. Acima disto, sabe? Não há nada. Assim. Acima, mais aí. Não há nada. Os ouvintes podem verificar que temos aqui bons exemplos. Já que... Carlos, já foste votar? Não. Nuno, já foste votar? Não. Só o Joaquim é que, pronto, tem que chegar o panorama. É só de bem tempo que se não podia votar, então eu, para contrariar, fui votar. Exatamente. E eu ainda vou. Lá para as 9h30. Mas não. Depois tu já não vais... E vou nas próximas, não. Até às 7 horas pode ir. Mas pois, este programa já está. Ah, pois. Você está mesmo às horas, já são 8 horas, claro. Pois é, pai. Pois, claro. Sabes que é o tempo está escuro. É, e pois, eu não confundo. Confundo uma coisa. Bom, Estamos a falar de quê hoje? Hoje estamos a falar de eleições autárquicas. Não, viemos para aqui falar do João Sousa. Se bem que até que a faixa é um assunto mais interessante. Não interessa. É para ti. Para os outros não será. As eleições autárquicas 29 de setembro de 2013, o que são autárquicas, é votaram localmente para as câmaras e para as juntas. São 9.474.788 eleitores, o que eu sei ao ler, 12.362 na União Europeia. Portanto, total, e depois já li mais um número que eu não vi, no total são mais 9.500.000, 31,5 milhões de boletins de voto. Isto dá trabalho para quem vai, coitadinhos. E não se esqueçam que quem trabalha hoje tem direito a 80 euros, pelo menos os chefes de mesa, tem direito a receber 80 euros e amanhã não trabalha, tem o dia de folga amanhã. E a questão é, Joaquim, a abstenção vai ser quê? 70% ou 60%? Qual é o interesse das pessoas hoje em dia nos atos eleitorais e, neste caso, nos locais? São 308 câmaras municipais, 3.091 freguesias em Portugal. Ora bem, isto... Eu não me vou estender muito hoje, porque senão, isto das eleições, cada vez mais, Portugal foi sempre um país igual ao que já era. Todos os políticos, salvo raríssimas exceções, têm demonstrado que desde que eu me conheço, ainda não houve políticos a sério que trabalhassem para o bem do país. Nós vemos que há sempre uma guerra danada para saltarem para o comando, mas depois chega-se à conclusão que o povo está sempre na mesma ou pior. Neste caso, muito pior. Onde é que estão as cabeças realmente, digamos, inteligentes, que consigam fazer alguma coisa de jeito? Porque isto, ao fim e ao cabo, é tudo uma máquina. São as forças políticas que estão agregadas aos fatores económicos, e quando os fatores económicos é que mandam no país, não se vai a lado nenhum. O desgraçado do empregado, do trabalhador, do operário, do labrador, do pescador, etc. Esses é que estão sempre, não têm de se agarrar e o barco vai ao fundo. Não vejo cabeças a dizer assim, epá, vamos fazer assim para criar indústria ou criar qualquer coisa que realmente se veja que o país vai para a frente. É o seguinte, o voto. Votar em quem? Qual é o grupo que realmente consegue organizar o que está tão desorganizado? Eu, sinceramente, fui votar porque... Olha, fui votar. Estive lá. Mas não sei se o meu voto é útil, se não é útil. Porque, ao fim e ao cabo, estou muito desiludido. Muito desiludido. Tenho dito. Mas a nível local há a teoria e muitas vezes a prática que as pessoas olham mais para as pessoas, os candidatos em si, do que para partidos, porque conhecem o trabalho de cada um na região. Eu não queria entrar em pormenores, até para não dar o meu conhecimento de voto. Mas realmente, em certos pormenores, eu fui por aí. As pessoas. O grupo que eu pertenço, de freguesias e tal, que eu pouco mais ou menos já os conheço e tenho visto o trabalho deles, aí fui de caras. Agora os outros, para presidentes de câmaras, para presidentes das assembleias, eu já os vi saltar tanto do lado, de um lado para o outro, de um lado para o outro. É só uma marca. É só à procura de saltar para o poleiro. E será que eles vão realmente fazer o que diziam na sua campanha? E nós temos o fator mais próximo, o caso flagrante, que é a situação em que estamos. Quando lá estavam outros socialistas, os dos PSDs, ou que saltaram para o poleiro, Nós é que vamos fazer isto, nós fazer aquilo, e estes fulaninhos querem nos levar para a miséria, e nós não vamos fazer isto, não vamos fazer aquilo, não vamos fazer isto. Apanharam-se no poleiro. Mas isso coisas... estamos a falar de legislativas, coisas autárquicas. Não é a mesma coisa. Eu já estou de tal maneira embrulhado com a coisa da política, que eu já não digo com coisas, desculpem-me a minha ignorância, mas eu já meto os pés pelas mãos, já não sei o que digo. Eu só digo duas coisas que estou contra. Primeiro, aliás, que estou contra. Primeiro, sim, duas coisas que estou contra e uma que lamento. Lamento que Vila Nova de Gaia seja uma cidade politicamente grande. Porque eu nestas autárquicas a única coisa que eu ouvi falar foi em PS, PSDs. Sei os nomes por acidente. Aliás, só sei o nome, porque há um familiar meu que adora aquela personagem. Porque senão nem esse sabia. Porque de resto a única coisa que eu ouvi falar para aqui. Esse foi... seu familiar é portista. É. Pois. Está explicado. Só ouvi falar em PS, PSD, CDS e mais nada. Aliás, até acho que é CDS, CDS e PSD, nos dois juntos. Não sei, não interessa. Pronto, mas. Ou seja, lamenta-se, porque em câmaras municipais mais pequenas, eu até acredito que aconteça um bocado como acontece aqui com as freguesias. Sei lá, na câmara de, sei lá, na câmara municipal, sei lá, de Macedo de Cavaleiros, por exemplo. Ou de Barrancos. Ou de Barrancos, enfim, aí, pois. Mas, por exemplo, de Macedo de Cavaleiros, sei lá, de... Aí é capaz de ser mais... Mesmo até para a Câmara Municipal é capaz de ser algo mais acessível. E não... Estás a pegar num concelho que é o terceiro maior do país, com Lisboa, Sintra e Gaia, acho. Tá bem, em número de eleitores. Sim, mas exatamente, pronto, mas o que eu estou a dizer é, nestes distritos, ou nestes concelhos, não há um interesse tão grande em termos partidários, há mais pelo nome da pessoa. Aqui não, politicamente somos grandes. Nesse sentido, lamento assim mesmo. Duas coisas que eu tenho a contra. Primeira, eu acho muito bem que nas legislativas haja um limite de dois mandatos para evitar tendências ditatoriais. Embora estamos todos muito com medo da ditadura e não vejo porquê, mas pronto, tudo bem. Porque há um contra os tais. Pois, só que é assim, também há o reverso da medalha e parece-me que é mais por aí. Nas autárquicas, ou seja, nas legislativas até consigo perceber, mas nas autárquicas, de que é que serve alguém que realmente que esteja próximo das pessoas? Fazer alguma coisa, por exemplo, como aconteceu agora com o Mesquita Machado, acho que é assim que ele se chama. Que é o de Braga. O de Braga. Ele está lá há tantos anos e ele, aquela cidade, ele conseguiu traçar um plano, aquela cidade cresceu bastante. Tudo bem que ele teve os seus, como enfim, mas... Se as pessoas elegeram, foi sempre uma eleição democrática, nunca houve nenhuma tendência, não é? Porquê é que vão tirá-lo de lá? Eu não, acho que ele pertence ao PS, não sei, eu não tenho certeza, mas não interessa. Pertence a quem pertence. Vão tirá-lo de lá, não é? É ridículo. E ainda mais ridículo se torna quando isso acontece com as juntas de freguesia. Ou seja, estão a minar o poder, porque não interessa a ninguém. Ser eternamente presidente da junta. A ninguém. Não é? Não interessa a ninguém. Se conseguir ser presidente da Câmara, melhor. E se da Câmara conseguir ir para a Assembleia, melhor. Ou se dentro da Câmara conseguir ganhar algum protagonismo a nível nacional, melhor ainda, como aconteceu com o Luís Filipe Menezes. Melhor ainda, não é? Eu sinceramente não consigo perceber porque. E isso repreendo, critico, sei lá, não faz sentido nenhum. É um atentado a que se trace um plano para que conselhos possam evoluir, é que se pensa sempre pelo mau caminho, que é até prova em contrário, todos são culpados. É? Ou seja, para evitar que este cometa um crime, ou para que, antes que isso aconteça, vamos já tratar do assunto. Então, não há possibilidade de mais do que duas legislaturas, mais do que dois mandatos. Para mim, é ridículo. Mas pronto, enfim, estamos em Portugal. Outra coisa que eu condeno, realmente, é a não introdução do voto eletrónico. Tive conhecimento no programa que foi por esta tarde com a Adriana Pequeno, que a mesma não pôde votar. A Adriana sofre de uma doença que a impede tão pouco sequer de se levantar sozinha, mas não pode ir votar. Porque para ir votar, contou ela no programa, eu não estou contando nada que não deva, para poder ir votar, ela tinha que ir numa ambulância até ao centro de saúde, conseguir um atestado qualquer para que alguém estivesse presente no local de voto com ela, e no local de voto também tinha que estar o delegado de saúde. Mais do que a outra pessoa que estivesse com ela, tinha que também lá estar o delegado de saúde. Que filme! Não é? E a gente já sabe que isto aqui em Portugal funciona tudo muito rápido. Porque depois isso tinha que ser entregue e tudo mais. Enfim, quer dizer, ou seja, era uma situação, claro, que desincentiva ao voto. Aliás, como muitas coisas, não é? Mas essa é uma daquelas que... Ou seja, essas são realmente as duas coisas que eu sou realmente contra. Com respeito às autárquicas, no caso do voto eletrónico, com respeito a todas, todo tipo de eleições. Com respeito às autárquicas é mesmo isto. É, não faz sentido, nas autárquicas, quebrar-se essa questão, essa presença. Se houver um político que seja firme, que faça mais bem do que mal, o que é que lhe interessa a ele? Fazer bem ou mal? Ele consegue o segundo mandato e acabou ali. E o primeiro mandato ele é muito bom, no segundo ganha o tacho. Porque faça bem ou mal, no terceiro não fica ali. Tem que ir para outro lugar qualquer. Não, o que é que aconteceu agora que foi com o Luís Filipe Menezes? Ele, para o fim, já estava a lixar. Ia sair daqui e já estava a preparar para onde é que ia a seguir. Não, é esta política... Para onde quer ir? Pois, exatamente. Pois, ou seja, já estava, ainda estava aqui com o presidente de Gaia e já a pensar, bem, vou concorrer para outra câmara próxima desta. Não é? Para outra câmara próxima desta. E está feito. E durante mais 8 anos estou ali e depois vejo para onde é que me decido. Porque ele não pode concorrer a Gaia outra vez, acho eu. Acho que não, acho que só pode mesmo 2 mandatos. Não, ou seja, como é que eu posso dizer? Depois não pode voltar, não é... Acaba um e regressa outra vez. Não pode. Acho eu. Portanto, se for esse o caso, ele depois tem que ser outra vez para onde é que vai durante mais 8 anos. Problema. E isto não chega a tanto. Isto... Já esteve lá. Aí pode voltar. Sim, eu já esteve lá, mas ele na altura ainda era um político muito utópico. Também tinha muito uma visão utópica. E claro... Isso aqui com todo político que é bom não pode estar na Assembleia. Não pode. É corrido de lá para fora. Político bom. Melhor que os que lá estão. Eu já não sou utópico, eu sou descrente em já. Tudo. Por isso... Já vamos a algumas coisas que disseste agora, mas pergunto o mesmo por teu bocado. Interesse da população neste tipo de eleições, o que é que tu achas? Ainda há um interesse considerável. Aqui em Gaia talvez nem tanto, e noutros concelhos grandes talvez nem tanto, mas em concelhos mais pequenos. Há com certeza um... As pessoas fazem questão de decidir quem vai mandar na sua terra? Sim, porque vale a pena. Aqui, digamos que aqui, nós somos um número. Ou é mais uma câmara, ou é uma câmara importante para o PS, ou é uma câmara importante para o PSD, ou é uma câmara importante para o PDA. Pronto, quer dizer, mas nos conceitos não é assim. Há uma coisa que eu discordo. Ninguém pergunta o que é o partido PDA. O que é o partido PDA? Ah, é o partido da Xandar. Eu não quis entrar, não. Eu vi loucas. E eu estava aqui, o que é PDA? É engraçado porque o partido que fazia coligação com Angela Merkel era a FDP. Eu sei. Filhos da polícia. É verdade. Filhos da polícia. Discordo totalmente de uma coisa que o Carlos disse ali, até nem é discordar, é a realidade, porque conheço casos contrários. Quando uma pessoa, a quem é que interessa ser apenas presidente da junta? A ninguém, disse o Carlos, não é bem assim. Conheço gente que é presidente da junta até há alguns anos e não quer mais do que aquilo, porque está bem onde está e está bem junto do povo. E como eu já falei aqui no outro programa, até só preciso dar um bocado de dinheiro do seu quando não há na junta. Há exemplos disso. Há pessoas. Por isso não é bem a ninguém. Há pessoas que gostam da situação. Sim, exato. Mas do está, povo, do exato, mas é assim. Mas quem gosta, quer continuar. Quem realmente quiser, ou seja, quem realmente quiser fazer algum tipo de mal, não é? Quem realmente quiser fazer algum tipo de mal, não vai ficar não se contenta com uma câmara. O que eu quis dizer foi isso. Foi isso, ou seja... Não, mas o que disseste foi, quem é que interessa se apresenta junto? É ninguém. Exato, não é? Exato. Sim, não, sim, é. Não, porque assim, aquilo que eu quis dizer, já agora deixamos só corrigir, deixamos só clarificar, é aquilo que eu quis dizer foi o seguinte. Aqui parte-se do princípio que, antes que haja um vício de poder, não é? Antes que haja uma tendência de votar porque a pessoa já lá está há muito tempo, e antes que não sei o quê, quer dizer, nas juntas de freguesia, isso não faz sentido nenhum, porque só lá está quem realmente gosta de estar. Quem realmente quiser governar, ter o dom de mandar, não é? Não se vai contentar com uma junta. Pois, não se vai contentar com uma junta. Ninguém se contenta com uma junta quando quer protagonismo, quando quer realmente mandar por mero prazer. Mas quando não quer. Agora, quem realmente quer ajudar, até prefere se calhar estar numa junta onde está mais próximo das pessoas. É, simultaneamente, está num cargo de superioridade, porque acaba a ser o Presidente da Terra, mas ao mesmo tempo tem gosto em ser o à população. Pois, sim. Não deixa de estar num degrau acima, porque é o Presidente. E isso também lhe agrada, mas também lhe agrada estar junto. Mas também cá está. Sim, mas continua. Era isso, está junto às pessoas. Agrada as duas coisas. Exato, é isso. O Carlos disse há uns tempos, até foi essa frase que, mais do que a data de hoje, porque que interessa ao 29 de setembro para as eleições, 29 de setembro é a data do João Sousa, a partir de hoje, devia ser feriado. O que é que você diz? Para o ano é feriado. Para o ano não, amanhã. Para o ano, hoje é 29, amanhã já não é 29. Portanto, para o ano 29 de setembro, segunda-feira, vai ser feriado, estou eu a decretar agora, mas amanhã em decreto um ano. Lá na terra dele deve ser amanhã. Quando ele chegar. Se ele chegar cá, mas ele parece que não vive cá. Ele vai já para Pequim, ele vai participar do torneio de Pequim, vai já seguir para lá. Pensei que vinha cá depois de lá para aí. E ele mudou-se para Barcelona já há uns anos. Era isso que eu ia dizer. É de Guimarães, mas... Mas está a viver. Quando meteste o Pequim... Ia dizer Barcelona. Ia dizer aquele que vive em Barcelona. Mais do que a data, o que me baseou neste tema para hoje... Aliás, um de vocês disse que podíamos falar sobre isso hoje, na semana passada. Não interessa. Foi uma frase que o Carlos disse há uns tempos, noutro programa, no canal 1 da Rádio Antena Web, em que disse que um dia vai acreditar num político que diga assim: meus senhores, eu estou aqui para uma de duas coisas. Para uma destas coisas, para as duas coisas. Primeiro, para me governar. E segundo, outro que diga: vou tentar fazer alguma coisa. Que diz Joaquim Pereira? Fazer alguma coisa pela comunidade. Ok. Quem é que diz isso? O Carlos disse isso. Não foi o Carlos. Sim. Eu pergunto ao Carlos quem é que diz isso. Não. O que eu estou a dizer é que eu só acredito num político quando houver algum político que o diga. E alguém que possa... Mesmo que ele esteja ali a jurar a pé juntos. Eu, sim senhor, é assim... Não. Um político que diga: eu vou tentar. Não faça promessas. Um político que diga: a única promessa que eu posso fazer é que vou tentar. A conversa já muda de figura. Ou então outro que tenha a sinceridade de dizer: eu estou aqui para me governar. Um político que diga: vou tentar, convictamente do que está a dizer, e não só a mandar cá para fora. Perde. Não vai a lado nenhum. Agora, dizer: ah, nós vamos tentar fazer isto, nós vamos tentar... Mas é azeitar a língua para fora e fazer ao contrário. E são todos. Todos eles dizem: vamos tentar fazer isto e tal, tal, tal. Mas ele, quando diz a palavra tentar, já está a dizer: atenção, que eu não tenho bem ideia de cumprir isto. Portanto. Mas as pessoas já sabem, eu não percebo a cabeça de muita gente. As pessoas já sabem quando os políticos elaboram a sua lista eleitoral e as suas orientações. Não vão cumprir nem metade do que está lá, mas sabem isso e vão na mesma. Agora vamos... Eu não queria falar nisso, mas, por exemplo, agora, o Zé Seguro e o outro do PC... Jerónimo. O Jerónimo. Ah, então nós vamos para lá fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mas como é que eles podem fazer se a crise está de tal maneira instalada, com a troika cá metida dentro? Quem é que tem o poder de tentar fazer alguma coisa? E eu já vou dar aqui, contrariado, mas vou-lhe dar um bocadinho de desconto. Talvez o Coelho, quando andava na campanha para ser primeiro-ministro, ele talvez fosse, ou era muito, muito leste do que se estava a passar politicamente. Era muito interessante. Ou então, não sei, porque E ele, quando se começou com aquelas promessas, precisamente a contrariar o que já estava a ser feito, e a saber-se mesmo nós leigos que não percebemos, eu pelo menos falo por mim, cada um é sábio da sua coisa, mas eu como não sei nada de nada, eu, então disto de política muito menos, para mim, eu já sabia que após cair o governo que estava e vir outro, que ainda ia fazer pior. Eles já são muitos anos de política. Foi com o, sei lá, olha, por exemplo, eu fui um, eu já disse isso aqui num programa qualquer e vou repetir e torno a repetir para verem porque é que eu estou assim. Eu sou do tempo do Fidel de Castro. E eu, para mim, o Fidel de Castro não era um deus, mas era um homenzinho bestial, porreiro, porque ia acabar com os bautistas, não sei o quê. Sentou-se lá dentro, começou a fazer pior que o fazia o outro, a roubar mais e a matar mais. Por exemplo, cá em Portugal, o Salazar, sim senhor, tinha os defeitos que teve, eram muitos e muita coisa, mas conseguiu aguentar o país em certa maneira. Deu-se 25 de abril, o que é que aconteceu? Bomba, desde aí, as coisas podia-se dizer que já havia o tempo de Salazar, mas com 25 de abril foi para o abismo direitinho, uma rampa de 90 graus. Por aí fora, todos, e até já contei uma história antiquíssima, lá para os burros, quatro, para esses países lá do Oriente. Que era um rei, um sultão, odiava quatro, que era um sanguinário e matava e fazia isto e aquilo e a cruz, e a volta toda escondida, a fugir e a rezar baixinho, mas sem ninguém ouvir, né? E sai-se lá uma velhinha, e Deus o conserve por muitos anos, o Alá o conserve por muitos anos. O gajo, aquela velha estava a gozar comigo, e mandou buscá-la. Então, eu sou assim, eu sei que sou assim, e tu ainda estás a dizer que eu duro muitos anos. Pois, é que eu já conheci o seu avô, o seu bisavô, conheci o seu avô, conheci o seu pai, e lá assim, pior do que isto não podemos estar. Portanto, se eles foi sempre a piorar, a piorar, a piorar, a piorar, Ao menos ao fica menos aquele. fique por aqui, que não piora ainda mais. E na política portuguesa, principalmente, agora falando na política mundial, falando na política portuguesa, é isso que acontece. Acabou-se com a monarquia para acabar com os feudos, acabar com isto e com aquilo. E acabar com a herança dos herdeiros para a coroa, não sei o quê, não sei o que mais. O que é que se passa na política? É um reino de meia dúzia deles. Depois metem os primos, metem os irmãos, metem os cunhados, metem os amigos, metem aquilo. É a reunião palacial. Não se diz monarquia, é república. Olha, isto da política, meus amigos. Vou contar uma coisa, você afundar no coelho e promessas não cumpridas fez-me lembrar. É que eu já estive pessoalmente com o atual primeiro-ministro, na altura candidato. Eu também já estive E muita. Desculpa interromper. E tu sabes bem a função que eu exerci. E tive, coincidência, de lidar com eles ali sentados a uma mesa. Alguns dos que andam agora aqui na guerra, por aqui. E quando, alguns, quando me ainda me cumprimentam, ainda se lembram dos tempos passados. Ai, ai. não arranjaram tachos, você por isso é que está voltar para a Porque eu? política. Ora, aí está. Porque eu não. Cala-te boca que. Pois, até. E então passo escolho. Quando me perguntaram duas perguntas, a mesma frase perguntaram duas coisas, que era o que é que iria fazer em relação a todas as modernias que têm direito a um primeiro-ministro, e a segunda pergunta foi qual é, se tivesse que escolher uma, qual seria uma diferença que ele escolhia em relação a José Sócrates, na altura, primeiro-ministro de Portugal. E ele disse. Eu não sei o quê, os 20 motoristas, não são 20, mas pronto, a maneira de dizer. Os motoristas que têm 8 Açores para aqui, mais 80 assessores para ali, mais 50 gabinetes, eu vou ter um assessor, um secretariado, um gabinete e motorista, vou descansar, ou se tiver, terei apenas um. A segunda pergunta. Vocês querem uma diferença em relação ao José Sócrates? É esta. Hoje você olha para a lista do pessoal do gabinete. Primeiro tem razão em dizer que isto é uma monarquia, que é os primos, amigos, arracha-se taxas para todos. Quando se devia fazer contenção nas despesas e não no operariado, não, senhora. E se você estivesse lá, também não se preocupava em arranjar emprego para o seu filho, mas, para o sobrinho, para não, a neta? Lá está para a velha história do portuguesinho, eu falo em Portugal, pode dizer que lá fora que é a mesma coisa, mas aí a mim não me interessa. Eu não estou num cargo desses porque não tenho estômago para fazer essas coisas. Eu sou muito reto e é para aqui e para ali. Mesmo quando trabalhava e essa coisa toda, tive de, infelizmente, de exercer o lugar de chefe e a minha chefia era esta. Éramos todos a trabalhar para o mesmo, éramos todos irmãos, eu era porque tinha as responsabilidades porque a secção trabalhava. Mas era um grupo todo. Mas era o grupo todos a trabalhar para o mesmo, ninguém tinha mais regalias. Porque... Claro que se safavam mais uns que outros, mas isso é natural, porque uns têm mais capacidade para desempenhar aquilo, outros para desempenhar aquilo. Mas dentro das capacidades. Mas é fruto do trabalho? É. Era dentro do trabalho que se resolvia a situação. Não era porque tu és mais meu amigo do que o Nuno, não é porque aquilo é mais não sei o quê. Não, ali éramos todos. E tem que me arranjar porque eu sou ceguinho, okay. Enquanto emprego tão depressa. E eu até digo mais. Eu tinha já 60 anos. E tinha lá rapazes com 20 anos, com o máximo de 30 e outros mais velhos. E esses. Todos eles me tratavam por tu, não é? Ou chefe, ou ser Joaquim, ou ser isto, ou ser aquilo. Sr. Presidente. Eu não. Ainda hoje. Joaquim, olha na cara. E eram putozinhos, podiam ser quase meus netos. Só para essa conversa, a partir de hoje você vai ser senhor presidente. Por isso, por essas e por outras, não me venham cá com aquela história se eu estivesse lá. Só vai para estes. Para estas situações, quem já vai com a intenção de se governar e mais nada. Por isso é que eu nem. Por isso é que eu nem. E vou dizer outra. Vê-se logo os miúdos a meterem-se nas juventudes socialistas, juventudes. Não, nem sabem o que é que andam a fazer. Andam com a cartaz e a festas. Sabem, são os pretalhões ao desemprego que há. E sabem que se juntarem num partido, já têm uma mama garantida. A profissão em Portugal atualmente que dê tanto tacho como a política. A igreja. A igreja. Também dá muito dinheiro. Dá. Não aos padres, digamos, não aos presidentes de junta. A igreja também já tem pensado nisso. Mas a igreja, as paróquias. Ah, aí não dá muito dinheiro. Não, suficiente. Há paróquias que têm dinheiro até às cuecas. Sim, já. Sim. Há outras que têm um bocadinho mais acima. Mas nós convenhamos que quem conhece um bocadinho de Portugal, há paróquias que vivem do nada. Não tem, porque os próprios paroquianos... Então para o interior é fácil encontrar... Claro, nós falámos quando falámos num Porto, numa Lisboa, numa isto, aquilo, se a senhora há igrejas que são, não digo ricas, mas... Mas têm... Começa grande aqui do Candal agora. Isso é a Casa da Música, isso é outra coisa. Bem, mas atenção que aí também há outros pormenores. Isto é a propósito. Portanto, a profissão mais segura que há em Portugal é política. Nem médicos, nem advogados. Eles saem de um poleiro, vão para o outro. Bem, são tão convictos no credo que foram prometer. Passado meio de dias, vê que aquilo que não deu para onde ele queria ir, salta, aquilo dá mais. Indo num trajeto que o Joaquim pegou há pouco, perguntou ao Carlos se ele era capaz de seguir uma carreira política. Ou pelo menos tentar um cargo político. Já que... É assim, eu vontade até tinha. Só que eu sei que não vou entrar nesse jogo. Eu, se fosse, era para ser um político diferente. Eu gostava de ser o político que das duas uma. Neste caso seria uma, porque na outra não era capaz de o fazer. Dizer, ora bem, como é lógico, vou ter as minhas... vou ter o meu sustento, mas não vou querer mais do que isso. E não, a única promessa que eu vou fazer é, quando chegar ao governo, se eu for escolhido, se eu conseguir o cargo que me propus, vou tomar conta das pastas que me competirem, e só a partir daí que eu posso dar uma ideia. Mas o que eu posso dizer é que vou tentar fazer o melhor pelo país. Não vou falar dos desgraçados, nem dos deficientes, nem dos desempregados, porque isso, desempregados vão haver sempre, deficientes vão haver sempre, vai sempre haver pessoas que trabalham e que até gostavam de estar desempregadas porque lhes dá jeito, outras que realmente querem trabalhar e estão desempregadas, e há o contrário, há pessoas que trabalham e gostam de trabalhar, há pessoas que estão desempregadas e gostam de estar desempregadas. Desemprego vai haver sempre, pessoas a passar fome na rua vai haver sempre, injustiça vai haver sempre. Vou tentar, da minha parte, fazer o melhor possível. Numa altura em que se reduzem aos feriados e acabaram-se as pontes e tal, fica-se a saber que os candidatos... Candidatos, quer dizer, não é só os candidatos. Eu acho que todas as pessoas que trabalham ali à volta da máquina têm direito a férias entre o dia 17 e 27 de setembro, ou seja, 10 dias, sendo úteis 8. 8 dias úteis. Os suplentes elegíveis também têm direito a dispensa, pois está bem. Ou seja, toda a maquineta acaba lá. O que eu não acho... Vocês vão já emitir a vossa perspectiva. O que eu não acho necessário, nem acho que seja preciso tanto, é o dinheiro gasto nisto. São 14 bilhões de euros para estas eleições. E cada candidatura tem um limite máximo de despesas, mas ouçam só, há 12.200 listas candidatas em todo o país, claro, estou a juntar as freguesias e câmaras todas. Cada candidatura tem um limite máximo de despesas. Qual é? São 1.350 salários mínimos mensais. O que é que acho que tem a dizer sobre os montantes envolvidos? Justifica-se? Depende? Não, mais ou menos? Não se justifica. Em nenhuma circunstância, não se justifica. Mas como está em causa, as pessoas alegam que está em causa o futuro de cada terra. Tem-me tosse. Que é, foi? É, que é que eu fiz na janela? Tem-me tosse. Foi uma corrente de ar. Em nenhum caso, nem que fosse para as autárquicas, peço desculpa, nem que fosse para as legislativas, se justificava. Ah, não acabei, desculpa, não estava lá até ao fim. 1.350 salários mínimos mensais em Lisboa e Porto. Municípios com 100 mil ou mais eleitores, 900 salários mínimos. De 50 a 100 mil, 450. 300 salários mínimos com 10 mil a 50 mil. E 150 salários mínimos com menos de 10 mil eleitores. Mesmo assim, não, numa terriola com 1000 pessoas, pode-se gastar 150 salários mínimos, vai para uma coisa de 75 mil euros. Pelas minhas contas. Não faz sentido. Isso, como é lógico, não faz sentido nenhum. É tudo uma questão extremamente abusiva, como é lógico, não é? Porque, ainda para mais, com os meios que nós temos hoje à nossa disposição, com o embaratecimento de muitas tecnologias, eu não me refiro apenas à internet, mas, sei lá, a própria rádio é uma tecnologia hoje mais barata, portanto, e a rádio pode ser uma forma de chegar à população, os jornais, ou revistas, ou panfletos, a impressão de panfletos, não sei o quê, enfim, tudo mais. São coisas muito mais baratas. Só que, automaticamente, nestes valores, já se... Primeiro uma coisa, já se incluem os taxos que se vão dar. E é aí que está o problema. Porque, de resto, sei lá, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu sei que tem que se pagar a pessoas que vão distribuir, não sei o quê. Mas essas pessoas têm os seus trabalhos. Ou são desempregadas, ou têm os seus empregos. E como empregadas ou desempregadas que são, este trabalho é temporário. Este trabalho é temporário. Portanto, e por exemplo, há uma coisa muito engraçada. Andam para aí os carros e nas ruas e não sei o quê. Andavam aí nas ruas e não sei o quê. E bota a PSD, porque não sei quando, tem lá com uma musiquinha toda bonita. aquela música serve para quê depois? Quem é que vai estar realmente com um carro em andamento? Quem é que vai estar realmente a escutar com atenção? E calma, pode ter o efeito contrário. Não sei se tu ouviste aqui na sexta-feira à noite, foi mesmo aqui na tua zona, música aí às alturas. Não foi circo nada, foi da campanha. 9 e tal, 10 da noite, não sei se apercebeste. Isso acaba por ter um efeito contrário, que é, já ao final da noite de uma sexta-feira, estar com o carro nas alturas à porta das pessoas, as pessoas vêm à janela, vêm partir do ar, ou vêm-me chatear aqui a cabeça, já não vou botar naquilo. Já não vou botar naquilo. Quantos? Mas, ou seja, esse tipo de campanhas, antes era... Porquê que antes era útil? Porque antes não havia tantos carros na cidade, porque antes, se calhar, até se calhar seria o meio mais barato, porque a impressão de panfletos e distribuição e não sei o quê, não era tão fácil. Hoje em dia, até o piso por onde nós caminhamos é bastante mais fácil. Bastante, não é tão socalcado, não é tanto paralelepípedo, já são os ângulos mais consistentes, já não há tanta terra batida como havia há uns anos atrás. Se calhar nem muitos municípios, isso até faz o seu sentido, porque o som propaga-se com uma certa facilidade. Agora, em municípios grandes como este... Ou em Braga, como eu vi na quarta. Ou em Braga, mas cá está. Não, eu falo em municípios, mas até para o interior, porque só aí é que justifica. De resto, em municípios como Coimbra, Aveiro, Severo do Volga, onde é que se justifica? Não se justifica, porque são todas cidades que estão perto umas das outras. Que se não é, pronto, Severo do Volga continua a ser uma câmara, sei lá. Mas para todos os efeitos, quer dizer, eu não consigo, sei lá. Por exemplo, ali na Maia, faz algum sentido na Maia andar para aí um carro a passear? Não faz sentido. Matosinhos. Matosinhos, outro exemplo, por exemplo. Valongo. Também. Irmãozinho. Irmãozinho e Valongo já são um bocadinho mais pequenas. Ainda assim. Ah, é, ainda assim tem. Mas pronto, mas. Ali, eu pego. Mas fazem parte do grande porto. Pois faz. Eles a falar a andar pela praia. Ah, é andar pela praia. Bom. Não, mas mesmo assim, mas mesmo nas ruas, já. Não. Pronto, ainda assim faz um bocadinho mais sentido porque são mais pequenas, mas assim não faz tanto sentido quanto isso. O custo que elas. O custo que elas tem, exigem é. E a produção que elas vão ter não compensa. Compensa se calhar mais. Que comprem um espaço às rádios locais ou às rádios nacionais, porque muitas rádios nacionais estão a retransmitir de rádios locais. E, portanto, a emissão, por exemplo, agora que a rádio, a mídia capital comprou, por exemplo, ali a RBA, comprou não sei quantas horas de emissão. Portanto, haver até uma certa lei que obriga as rádios locais a não exacerbar nos preços, que coloque limite de preços, não é? Coloque uma tabela de preços. Que as rádios, que, digamos, que os candidatos possam ter o seu tempo de antena. Se calhar mais facilmente chegam à população, não é? E eu estou a falar nas autárquicas, porque é a população local. As rádios têm esse papel importante. Os jornais locais, todas essas coisas. Porque, e acaba por ser muito mais barato. Acaba por ser muito mais barato. A invocação do interesse público, da utilidade pública, faria com que os preços não fossem tão altos. Que houvesse um certo dever. Que não houvesse tanto tacho. A questão é essa. Nós estamos a falar. Entendem as eleições como uma questão muito séria. E, ao mesmo tempo, com uma grande oportunidade para obter taxas. Ou seja, é contraditório. Não é? Se há tanta burocracia para que se possa ir votar. Aqui nem sequer... Aliás, porque é que não há voto eletrónico? A desculpa porque não há voto eletrónico é para evitar que depois os mais novos se aproveitem dos idosos que peçam para votar e não sei o quê. E eu digo, tu votas neste. Eu, sim, sim, eu votei neste e voto no outro. Quer dizer, é a velha lógica. Parte sempre do princípio que, até prova em contrário, somos todos culpados. E é por isso que nós não avançamos. Nem num sentido, nem noutro. Há sempre tachos. E é que todas as pessoas sabem e admitem. É, isso é normal. Continuando a fazer as contas, estava a fazer ao bocado e não me enganei. Os tais 150 salários numa freguesia tem 1000 eleitores, dava quase 75 mil euros. O que quer dizer, imaginemos que cada freguês, cada habitante, pagava, contribuía para a campanha, cada um ia pagar quase 750 euros. Pois não. Não hacia mais o salário deles, só para a campanha, cada um deles. Mas sabem, acho que é bom hoje. O que é que o Joaquim acha? Eu já sei o que é que acha, mas pronto, diga que é para nós ficarmos contentes. Eu calo. Pronto. Eu nego o meu voto. Tenho aqui vão orçamento de presidentes de Câmara. Quando é que é que repara nisto. Sim. O presidente de Lisboa e Porto recebe 3.587. Por mim. Que é, segundo eles dizem, 55% do salário base do presidente da República. Mentira, tu acabaste de dizer que não vai ter dinheiro quando vier. Mas a estes valores acrescem 30%. Para despesas de representação. Fora o resto. Ora, 30% de 3 mil. É mais de mil. É mais mil, portanto, são 5 mil. 3.500 5 mil e tal euros por mês. Para os carros, para as coisas, para fora, que é para dentro. O fora, que é para dentro. Quanto é que os mil por mês é que são? Não brinquei comigo, que eu já... Os líderes de câmaras municipais com mais de 40 mil eleitores ficam-se com os 50% do vencimento do Presidente da República. Ou seja, é 3 mil na mesma, 3 mil e pouco. É pouco. Entre 10 mil e 40 mil, o valor é 45%, onde há menos 10 mil, o vencimento é de 40% daquele vencimento. Até há uns anos, sei lá, há 15, 20, os presidentes de junta não recebiam dinheiro. E está a prova de que ainda há gente que... Mas nos últimos tempos, como começaram a ver que faltavam candidatos, deixa cá oferecer. Pai, eu quando ouço falar na... Como é que lhe diz as leis que estão sempre a mudar? O decreto-lei, o Diário da República? Não, a coisa... Ai, fugiu-me a palavra. É isso. As normas porque se deviam reger os governos com as leis. A Constituição. Obrigado, cara. Nada, 3 euros. São 10 euros. Quando no... 3. Após aquelas guerras de Dom Pedro e de Dom Miguel, não sei o que mais, que entraram... Os absolutistas. Entraram contra os liberais. Os liberais. Houve um desgraçadinho. Lá está. As tais utopias. Tem de entrar sempre. Então o homenzinho começou a escrever... como é, Carlos? A Constituição. Um dos parágrafos principais: os políticos não podem ganhar dinheiro quando estão a desempenhar cargos. Onde é que está isso? Há quantos anos desapareceu da Constituição e, desgraçadamente, esse utopista morreu de fome, pura e simplesmente de fome, porque a convicção dele, uma vez que ele estava a escrever aquilo, ele não podia receber dinheiro de lado nenhum. Quando se lhe acabou as reservas que tinha, não tinha outros rendimentos, acabou por morrer. Os nossos políticos... Há bem que tivessem uns abonos para isto e claro, aquilo, não sei o quê. Agora os ordenadores e depois os plácitos daqui e de lá. Por exemplo, não brinquei com... Por exemplo, uma coisa que eu acho, agora falando na política nacional, uma coisa que eu acho que muito se invoca, que são as despesas de custo e as despesas de representação. Primeiro, em momentos de crise, a representação deve acontecer apenas e só quando é realmente necessário. Não é, ah, é porque se vai inaugurar uma escola portuguesa e vai lá o Presidente da República fazer um discurso qualquer sobre o nosso país e felicitar. Não. Quando estamos realmente em crise, quando já não dependemos de nós, temos que abdicar de muitas coisas. As despesas com viagens, há videoconferências e com muito boa qualidade. Há coisas... Videoconferências é através disso. Sim, isso permite. Isto, quanto alta, já começa a haver conferências em 3D. Para já, o que é só são conferências normais, mas quanto alta, começa a haver conferências em 3D. E quem quiser pode muito bem apostar nessa tecnologia, porque já. Aliás, a tecnologia já existe, só ainda não foi aplicada às videoconferências, mas ela já existe. Não é? Portanto, é perfeitamente possível tornar ainda mais real essa situação. não é? Perfeito, mais possível tornar real essas conferências. E claro, papéis que sejam precisos, enviam-se por um correio qualquer, enviam-se por uma coisa qualquer, própria da União Europeia, por exemplo, própria do Estado, ou o que é que seja, não é? Que sai sempre mais barato do que ir a toda uma comitiva que vai pagar hotéis, que vai pagar aviões, que vai pagar enfim, como é lógico, vão ficar em hotéis presidenciais, numa pessoazinha qualquer. Pensão estrela. É isso que eu ia dizer. Quer dizer, não fica ali numa pensão qualquer, fica num hotel todo XPTO. E claro, como é presidente, tem que ter esta e aquela mordomia, não sei quanto, e pagar não sei o quê. É suíte de noivos. É, quase como isso. Quase não. Às vezes ainda melhor, ao ser presidente, é uma suíte de presidente. Presidencial. Consta que foi aí que o Paulo Portas dormiu quando se separou do Coelho. Pois à volta dos presidentes já nem é uma. Calma. Eu vou fugir um bocadinho ao tema politiquices. Infelizmente, isto dos subsídios de custo e coisas assim, que mais, nas grandes empresas, os grandes funcionários, não é a ralé, os operários que vão aprender qualquer coisa ou que vão trabalhar em qualquer. Não, senhor. São os tais que vão para as ditas conferências. Eles vão com tudo pago e mais alguma coisa. Ainda têm dinheiro para isto, para aquilo, para aquilo. Pagar o quê? Para trazer uma canadiana, uma sueca, um automóvel? Para que é que eles precisam se vão com tudo pago? Para qualquer sítio. Epá, mas não é subsídios, sim senhor, para ir tomar um café ou isto, aquilo. São subsídios Subsídios únicos. que às vezes os chefes é que são apanhados nessa onda e também vão às vezes comer disso. Mas diga assim, os chefes assim, daqueles mais baixotes não chegam a ganhar num ano o que esses fulaninhos ganham numa viagem dessas com tudo pago. Mas é assim, As próprias empresas, muitas vão à falência, precisamente porque os comilões lá de cima, os seus presidentes, vice-presidentes, secretários dos presidentes, é tudo a comer à grande R francesa. E o que faz o trabalho todo, o trabalhador que produz para eles ganharem dinheiro? Fome, fome e Mas fome. porquê que eu. É o que eu digo. É assim, eu no privado não me meto. No privado cada um faz o que quiser. No público, no que não tem a ver com o Estado, é dinheiro público. Isso é dinheiro público. Porque a lógica da existência do Estado, de representantes, sejam eles monárquicos ou não, que governam um país, a lógica é precisamente essa. Há dinheiro público e esse público tem que ser respeitado, tem que ser distribuído por todos. Da forma mais igualitária possível. Sabendo que há sempre desigualdades, como é lógico, não é? Tem sempre que haver. Isso é inevitável. Mas há coisas que se podem melhorar. E eu pego nessa coisa. Os privados não são dinheiros públicos. Não. Às vezes. Mas aqueles Muitas vezes. empréstimos bancários e não sei o quê, aquelas manigâncias todas para se favorecer Dá-se a aquilo, volta. dá-se a volta por cima. Quem é que vai pagar isso? É as Mas famílias que pertencem ao. para todos os efeitos, empréstimos são empréstimos, não é Mas na realidade, o que é que são? Sim, mas eu estou a falar quando as coisas são feitas como Isso. deve ser, Ah, não isso. é? Porque também há muitas parcerias público-privadas em que o privado está sempre a beneficiar com respeito ao público. E eu não estou a falar dos sérios. Estou a falar daqueles. Mas é que eu gosto de partir do princípio que até para o encontrar somos todos inocentes. Ah, mas eu não. E Pois. é ao contrário, como Pois eu sei, já precisamente. estou muito, muito vivido, já estou quase morto. Só Não, que que não brinco. Eu já estou mais para os pés para a cova do que para pensar na coisa. Pois mais Mas, para ver-se também, é verdade. para ver Para se ver-se não volta. tomara eu. Mas conclusão. Tenho visto tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Bem. Mas há pessoas diferentes. E há Mas não. empresas sérias. Por exemplo, eu não, eu sinto-me realmente ofendido. ofendido. Nem ofendido. A partir do momento que há uma pessoa que me vê primeiro como culpado, antes de sequer saber quem é que eu sou, é que nem ofendido e nem ofendido. Acabou ali. Oh. Porque eu sei que sou diferente. Oh, cara. Mas também sei que não sou o único a ser diferente. Oh, cara. Felizmente que há muitas pessoas a pensarem isso. Pronto. Mas a triste realidade é que 99% ou 99,9% não sei o quê, não é. Não chega a tanto. Não chega. Não. Caso, há pessoas... No nosso país, talvez. Sim, mas há que ter... Estamos a falar... De... Sim, mas há que ter em conta que atualmente... Há muitas pessoas, há que ter em conta que nós também sofremos muitas pressões de lá de fora, e há que ter em conta que desde que fazemos parte de uma União Europeia, a forma como imigrantes ou estrangeiros vêm para cá é também ela é muito mais fácil. Portanto, nós não sabemos quem é que chega cá dentro e quem é que faz realmente um trabalho sério, não é? É por isso que eu digo, e também há portugueses, e eu acho que até há cada vez mais portugueses, que nessa onda do eu estou farto de fazem coisas mais sérias. Por isso é que nós, eu pelo menos tenho uma certa esperança disto, de que a seu tempo as coisas comecem muito lentamente. Agora que temos, porque nós antes tínhamos, como é que é dizer, nós não tínhamos tanta influência do exterior como temos agora, não é? Nunca tivemos tanta influência do exterior como temos agora. Nós, mundo, não é? Não entraram no globalismo. Globalização. Mas é que a globalização é uma coisa globalização muito... Globalização do globalismo. Mas é que a globalização... Globalização também é o ato. O globalismo é uma forma. A globalização é algo muito recente. É algo que tem, talvez, no máximo 20 anos. Porque até aí, nem o conceito, nem o acontecimento. Até aí, estes países... Havia os canais de televisão dos países... Já até havia antenas parabólicas e não sei o quê, já havia as rádios ilegais, já havia as rádios que transmitiam por satélite e não sei o que mais. Mas só com o aparecimento e à medida que se foi proliferando a internet, só a partir daí é que se pode dar o real fenómeno da globalização. E só a partir daí é que se consegue. Não é? Como é que nós conseguimos colher tão bem um exemplo? Por exemplo, como é que nós agora temos aqui tantos canais à nossa disposição? Porque a internet gerou necessidade. Porque a internet permitiu-nos ir onde não se vai de nenhuma forma. Não é? E aquilo que essas operadoras fizeram foi, ok, já que o satélite existe, vamos estabelecer parcerias com canais. Vamos, não é? Por isso é que, por exemplo, o canal de história é legendado. É legendado. Ou é falado em português, ou é legendado. E muitos filmes... Porque automaticamente já há muitos canais... Como a Fox Portugal, como não sei o quê. Mas tudo foi gerando essa necessidade. Hoje acontece uma coisa no Peru e eu se calhar vou saber primeiro que a maior parte dos peruanos. Se tiver a coincidência e a sorte de apanhar aquela notícia, se calhar até vou saber primeiro. Não é porque eles estejam mais longe do que eu, que até nem estão. Só que a forma como eles estão globalizados ainda não é tanto como aqui. Por isso é que eu tenho esperança de que a seu tempo hajam cada vez mais portugueses a colher o exemplo daquilo que se faz lá fora e comecem também eles a trazer a importar para a sua cabeça novas ideias. Por isso é que eu pelo menos parto deste princípio. Eu posso errar 400 vezes, mas eu antes prefiro errar por acreditar do que errar por desconfiar. Uma retificação não é vão haver, é vai haver, e não é espero que hajam, é espero que haja. Eu... Volto à minha. Então foram duas retificações, não? E eu volto à minha. Mas a quantidade não. Eu concordo com isso. Mas conhecendo como conheço os portugueses, com essas liberdades todas, com esses conhecimentos todos, com essas inovações todas, piorou. E nós vemos um caso flagrante. Depois de 25 de Abril. E agora temos direito àquilo, temos direito àquilo, não sei o quê, porque lá fora faz assim, lá fora faz assim. Mas ninguém disse que eu tenho o dever de fazer isto, tenho o dever de fazer aquilo, tenho o dever de como fazer lá fora. Não, senhora, eu agora posso fazer o que quero e o dever fica o dever, quando tiver dinheiro pago. Mas é que isso aconteceu em todas as democracias que eram ditaduras. Isso aconteceu. E a seu tempo? E estamos numa ditadura? Não. Mas já estivemos. Mas o que eu estou a dizer é... Já estivemos mais perto. Olha, já estivemos mais perto. Uma coisa com, que... com o regime do Sócrates estamos mais perto. Uma coisa que eu digo... coisa... O povo... não é cultura de saber... história, saber matemáticas ou saber isto. O povo em si não tem cultura para se governar. Isso é. Agora é assim, aquilo que eu quero dizer é... vamos lá ver. Aquilo que eu quero dizer é... eu, pelo menos, tenho essa esperança de que agora... como há uma... ou seja, nós agora temos acesso, como nunca na história se teve, ao que se faz em todo o mundo. Não é? É desculpa, que... só este parágrafo cá, um bocado falhou. Como nós temos acesso a esse bem, nós só vamos buscar o mal. O bem não o vamos buscar. O português é assim. Era isso que eu queria especificar há bocado. Consigo perceber, mas não obrigatoriamente. Vou explicar, Com certeza que não é obrigatoriamente, mas é. Vou explicar porque é que eu digo isso. Nós há uns tempos, porque é que a TVI é o que é e é o Correio da Manhã é o que é. Por causa de, digamos assim, pela liberdade, não é? Não é que, não é que antes não houvesse estes jornais e estas revistas, não sei o quê, mas era tudo um tanto quanto marginal. Agora é legal, é democrático. E nós estamos a chegar a um ponto. Recentemente houve um senhor em Coimbra que se desentendeu com o genro e que decidiu disparar 6 tiros. Matou o genro e havia uma senhora que estava a filmar aquilo tudo. O que é que o Correio da Manhã faz? Pega em fotogramas... Toca a fazer. E toca a fazer dinheiro. Toca a publicar. A fazer dinheiro. E a TVI exibiu também esse vídeo. O que é que aconteceu depois? A entidade reguladora da comunicação obrigou ao pagamento de uma multa por parte do Correio da Manhã. E porque é um órgão maior, só pôde advertir a televisão, TVI. Porque não era necessária... tanto, ou seja, que foi um excesso, foi um tirar, um aproveitamento, e lá estava tudo explicado. Mas basicamente o Correio da Manhã teve que apanhar uma multa, porque aquilo não era necessário para o entendimento da informação. Ou seja, já começa a haver uma preocupação, não é? Eu sei que... por exemplo, até outro exemplo. Porquê que aquela novela, acho que é O Mundo ao Contrário, como é que se chama, da TVI, vai acabar mais cedo do que o previsto? Por causa da droga. Não é só por causa da droga. Eu não sei, é por causa do excesso a que se chegou. Eu não sei, não posso... Lá ouve-se de palavrões... Não posso me meter a colherada porque... Lá ouve-se de palavrões a calões de baixo nível. E não é só porque eles contam as coisas como são. É porque exibem esse tipo de documentário num formato novela e no horário nobre. Camões de baixo nível é que estás a referir. Eu nunca ouvi Camões de baixo nível lá. Infelizmente, conquanto seja por alto, posso dar a minha opinião, porque às vezes estou em situações que não posso fugir e tenho de gramar. Essa série que é com os miúdos, rapazotes e raparigas, os morangos com açúcar. Acabou. E como é que essa porcaria vai para aqueles canais infantis? No Panda. No Piso. Há pior exemplo para as crianças, aquelas situações em que se vê aquela miudagem toda ali uns com os outros. É para aprenderem. Mesmo até a linguagem, quer dizer, não sei o que mais, mas uma linguagem que não tem nenhuma... É assim que se ensinam as crianças. Bom, não brinquem comigo. Vamos a governar. Vamos embora, que eu ainda tenho de ir votar. Tenho eu. Já está. Eu já descobri o meu futuro é ser variador, que vocês enquanto estavam a falar sobre televisões e jornais. Os variadores recebem 80% do salário do seu presidente, nem mais 20% para despesas de representação. Nem todos têm pão-louro e os que não têm pão-louro recebem, sem as presença, 2% do salário base do Presidente da Câmara por cada reunião que participem. Agora que eu entendo porque é que os vereadores sempre têm tantas reuniões. Algumas já não sei fazer nada. Nós vamos à nossa vida. Alguém tem música? Eu tenho. Qual? Vai inventar. Era o hino da... Da China. Não era da Independência. Do Avante? Não. Como era? Como era? O antes do hino da Portuguesa, o que era de... Oh, dos monárquicos. E há disso? Então não. Eu não tenho. Eu qualquer dia. É qualquer, quando eu vejo. A sugestão que eu tenho, o Carlos tem? Não. É 2 km de microfone, saber, não sei. Não, não tenho! Eu tenho um indicativo de 18 segundos ou 20. Até não pode ser. Aquele do direito da antena. Tim, tim, tim. Fechemos com o. Já que estávamos a falar campanhas e eleições, vamos já com o direito da antena. Bem. Fica. E nós, como acabámos o tempo da antena, exatamente, que tem um resto de dia bem passado. Que giro! Se ainda não votaram, votem bem. Não votem em mim, que eu não estou ali. É aquilo que eu tenho muitas saudades. Boa de tarde, ouvir, até à próxima. Com certeza. Então vamos já ouvir e o Carlos vai despedir-se. Pronto, vou-me despedir. Portanto, para a semana só voltarão o Nuno e o Joaquim. Eu, entanto, voltarei, mas já noutro cargo. Portanto, porque isso precisa. Também vai para o Presidente da República. Não. Isto, variador. Vou para variador, vou. Porque isto, variador. E porque isto, variador. Ou varredor. Troco umas letras ligas em vez de variador, é varredor. E olha, não era mal, também dá dinheiro. Tá, pronto, foi assim a emissão Bodas de Ouro. Para a semana será 51. Pode ser? Pode ser. Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.